Ghetto resiste, rap nacional canto revide. Sobrevive ao caos, zona preta e materite. Favela morre e mata, tá, magnata. As peças cospe farpa, pá, de quebrada, ha. Mundinho que tá crescendo, eu tô sabendo. Visão pros irmãos, sim, sem condição que não tá tendo. Vai vendo, o espaço pra cultura ainda é pequeno. Se enganou, quem achou que nós vai ficar no veneno. Ouvidinha mais ou menos. Vitória é mó processo. Do que eu já vivi, onde eu cheguei é mó progresso. Sarau é manifesto, perifa quer acesso. E não seu excesso de desordem, de regresso. De dentro pra fora eu confesso, narrando uma vida e um verso. Favela no topo é sucesso, governo propaga o inverso. Tirar os menores do crime é revolução. Gueto resiste nas trincheiras do mundão. Por todos que fazem parte, a nossa luta nunca será em vão. A nossa guerra nunca será em vão. Disparo palavras que te livram. A arma do poeta, única munição. Pros que ainda vão vir, sigam a revolução. Pelos que já se foram, deixo minha oração. Fosse vampiro quem trouxe o veneno doce que apaziguou meus conflitos. Quem dera que fosse hoje, antes fosse pra ter sentido. Pavão mexe de pose, mas sem close vive aflito. Acorda amigo, lembra das fitas do Miguelito. Eu acho isso um tanto quanto esquisito. E quando tive que escolher como fazer pra me achar, eu me perdi nos pensamentos sem querer me procurar. Mergulhado do meu lado, obstinado sendo eu mesmo. Quando o fato é que o pato não pode apontar o dedo. Numa de desespero, naufrágio é um pesadelo. Nas ondas da insanidade é que eu me encontro o meu sossego. Falaram, pensaram que eu tava parado, focado, calado. Madrugas em claro, só eu e minha nega e Deus no barraco. Um beat, um bazé, um café, um cigarro. Uma puta vontade de ser escutado, de ver meu trabalho ser recompensado. Por isso não brinco, não finjo, nem travo no ouvido que eu miro meu fogo e disparo. Por todos que fazem parte, a nossa luta nunca será em vão. A nossa guerra nunca será em vão. Disparo palavras que te livram. A arma do poeta, única munição. Pros que ainda vão vir, sigam a revolução. Pelos que já se foram.